Pois está a gostar, não é? E isto é só o início. Há muito mais para ouvir por aqui pela M80 da Penalva do Castelo. Já daqui a minutos estão por cá os Rolling Stones e este fantástico I Can Get No Satisfaction. Passe bem esta quinta-feira, sempre com a M80 da Penalva do Castelo. Muito bom dia.